ti. Te conhecer é o que eu quero mais. Tenho sede de ti. A tua paz é o que me satisfaz. Tenho fome de ti. Te conhecer é o que eu quero mais. Tenho sede de ti. A tua paz é o que me satisfaz. Te quero mais. Te quero mais. Te quero mais. Diga mesmo, eu te quero, Senhor.